Projeto X Podcast. Desejo a todas as inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E eu tô com dó dos seus ouvintes. Eu não. Tô com dó dos seus ouvintes. Eu não tô com a menor dó. Quero que se dane. Livre e espontânea vontade. Você sabe, se você clicou nesse podcast, se você baixou esse podcast, você sabe exatamente o que tá te esperando. Então, boa sorte. Você vai precisar. Olha, esse cast de hoje é o cast Eu Não Me Orgulho Disso, uma nova série do Projeto X, sobre, dessa vez, músicas. A gente vai falar sobre músicas que não são de um gosto musical em geral da nação agradáveis. Não é um gosto normal. Eu sou muito normal. É um gosto normal para a maioria das pessoas. Para vocês, principalmente para vocês, nossos queridos vocês vão mudar muito a opinião de vocês em relação a nós depois desse cast, certeza. Eu acho que eu sou uma das pessoas mais criticadas aqui pelo Projeto X pelo meu gosto musical, porque eu sou extremamente eclético. Olha, o problema não é seu gosto musical, o problema é quando você resolve cantar o seu gosto musical. Já vou dar um spoiler. Um pouco antes de começar a gravação, o Mugi estava não cantando, mas arruinando Let It Go de Frozen, a ponto de o Sage pedir pra gente... Não. O Sage, que estava um pouquinho antes na chamada, pediu pra gente fazer ele calar a boca. Isso é o que a gente tem que aguentar. É triste. Então, a gente vai se apresentar ou prefere omitir? Vamos lá. Então, antes de mais nada, né, vamos falar quem está nesse cast de merda. Meu nome é Mugiwara e... Que a gente vai cantar na nossa pedaça. Não vou cantar porra nenhuma, velho. No meu contrato não tinha isso, cara. Eu sou a Adri e eu tô aqui pra desejar vida longa às inimigas, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Pras inimigas, vida louca, né? Eu sou o Tenshi e eu queria ser o Batman de Taubaté. LOL. Você já conhece alguém de Taubaté, cabeça. Olha aí. Cabeça é o Robin de Taubaté. Você é o Robin, né? Ai, gente, que lindos vocês dois. Nossa, chega a ser até comovente. Aqui é o Panda e às vezes eu tenho alma de velho. Inclusive quando estou escutando música. Caraca. Porra, tipo, o Sage incorpora em você. Você começa a ouvir música. Incorpora a alma do Sage em mim e já era, velho. Aí começa a escutar Inca. Que mentira, o Sage comentou. Eu não gosto de Enka. Seja, você quer mentir aqui? Se duvidar, você que ajudou a fundar esse estilo musical. O pior é que o Sage não gosta de Enka. É, o Sage é um velho que não gosta de Enka, cara. Tipo, isso é estranho. Olha só o pé quebrado que o sujeito arrumou. É, meu irmão, mas quem não escuta cuidado, escuta coitado. Aquilo que era mulher. Então vamos começar esse cast falando aqui de temas musicais e músicas, né? Que a gente... Não é que a gente tem vergonha, a gente acha que a grande maioria não gosta disso, na verdade, eu tenho vergonha, né? Sim, cara. Eu já tive. Teve uma época que eu tinha vergonha do que eu gostava, mas agora eu já tô mais em paz com isso. Depois que eu falar o que eu escuto, vocês vão entender. A vida não é um mar de flores. Não, olha, eu só digo uma coisa. Escutem a playlist do Tenshi. Que esse filho da puta... seu filho da puta... É impressionante. O cara, eles têm uma playlist de músicas clássicas, mas ele começa com funk. É funk satanista universal. Cara. Nossa, eu não tenho noção. Tá aí o link na postagem, playlist do Dente. Vamos escutar. Aliás, playlist de cada um dos participantes que tem. Aliás, as playlists de todo mundo, tirando a do Tenshi, mentem bastante, né? Dá a impressão de que nós temos um gosto mais refinado pra música e tudo mais aí. Ou não, né? Mais normal, tirando a do Tenshi. Tirando a do Tenshi. A do Tenshi tá em outro nível. Enfim, mas então, olha, eu vou começando aqui falando um pouco do meu estilo de música, assim, vamos dizer assim. Eu até uns 14, 15 anos, eu era extremamente roqueirinho, demais. Eu andava com correntezinhas e me achava o bad boyzinho. Backstreet boyzinho, né? Escutava. Que bonitinho. Não, roqueirinho, roqueirinho. Mamãe, eu sou assim. É, eu tava na fase, mamãe, eu sou assim. Escutava, tipo, System of a Down. Não, não, blasfeme. Charlie Brown Jr. Não, e coisas... Não, e coisas do metalzinho, entendeu? Mas, um belo dia surgiu na minha vida uma coisa chamada... Cerveja. Pagode. Também. Aliado, na verdade é. Não, tá verdade. Não, com certeza. Agora que o Panda falou, tem razão. Belo dia surgiu na minha vida a cerveja. A cerveja fez eu gostar não só de pagode, de tudo. Mas quando você tá vendo, crianças, tá vendo o mal que o álcool faz? Por isso. Temos aqui uma prova real, concreta disso. Mas quando eu tinha uns 16 anos por aí, eu comecei a ser mais eclético, mas assim, tipo, eu abri meus olhos pra outro. Diga o seu motivo real. É. Tá. Eu comecei a namorar uma menina. Sempre. Essa é a verdade, essa é a pura verdade. Eu comecei a namorar uma menina que não era roqueirazinha. Uhum. Então, você tem que se adaptar ao habitat natural da pessoa. Ainda bem que você terminou antes de surgir Luan Santana, hein? Ou não? Terminei antes. Aí, então, né? Aí eu, beleza, tudo bem, passa, tal, e vai. E o pior é que eu peguei o gosto, velho. A menina foi embora, mas o gosto ficou. Ela te deixou um encosto, na verdade, né? Porque, pô... O encosto então, do tamanho... Vamos curtir um pagode do tamanho ali do Péricles ainda. Olha a armadilha. Saca a armadilha que ela te levou, cara. O encosto do tamanho do Péricles. Ah, isso é algo que você nunca vai se livrar. Não. E a gente também não, porque essa porra a gente pega carona com esse cara e tem que ficar controlando pra ele não colocar essa porra no próprio carro, porque... O carro é meu, velho. Exato, ele tá no direito dele, mas a gente tem que se impor, senão... É tipo, move, desce do carro. Não. Mas é o meu carro. Quase isso. Mug, ou é o pagode ou o carro. Deixa que eu dirijo. Mas sua carta tá vencida. Não tem problema. Não, mas então, contem aí como vocês também, tipo, como é o gosto musical de vocês, assim, normal e o inormal. What? Inormal. Inormal, é tipo gosto inormal. Musical inumano, né? Anormal não seria? Anormal. O meu gosto musical, caraca, velho. Acho que eu já expliquei um pouco na playlist, mas eu sempre, assim como o Mug, eu também sempre gostei mais de rock, de metal e tudo mais, mas eu gosto da zoeira. Eu não escolhi a zoeira me escolheu. Da zoeira. E em rock, muitas vezes, você não encontra a música da zoeira. Você só encontra em funk. Olha, depende. Mas Velhas não, Virgens. Não é ruim. Não, é diferente, porque o rock acaba sendo bom mesmo ele tentando sendo ruim. Não é ruim, tipo, é da zoeira. Mas é Velhas o que acontece. É da zoeira. Cara, não. Em funk, em, sei lá, pagode de funk, sei lá, axé, qualquer coisa assim. Cara, eles cantam que chega a ser tão ridículo que dá vontade de eu rir, cara. É como se fosse um show de stand-up sendo cantado, tá ligado? É por isso que eu gosto tanto. E foi assim, eu comecei a vendo uma banda, vendo outra. Aí eu comecei a procurar, aí eu vi um link perdido. Aí eu, caraca, tipo, Fofolete do Cão. Que porra é essa? Tem uma banda... Não, eu não vou perguntar, porque eu não quero nem saber, cara. Você começou errado. Nunca deixa uma interrogação pro Teixe. Nunca. Exatamente, eu não quero nem saber, não vou nem perguntar, velho. Eu vou só escutar e ficar na curiosidade. Eu acho mais seguro pra mim. Ah, mas foi mais ou menos assim, cara. Até hoje eu escuto essas porcarias. Vai saindo, eu vou escutando, entendeu? Mas eu entendi o Tente nessa questão, que nem o Mook falou lá, zoeira, tem velhas virgens. Mas é que assim, pro nosso círculo social que a gente frequenta, o que é o normal? O normal é a gente ouvir o nosso rockzinho, a nossa musicazinha, sim, tipo... Um popzinho. O que é bom exato, pra gente, é isso. Cara, mas aí você conta aquilo, se a gente fosse contar pelo o nosso círculo social, tipo, sei lá, seria basicamente aquilo que a gente escuta pelos nossos pais. Então hoje eu só escutaria Alcione, Fábio Júnior e Pablo. Oh, yeah. Se depender assim, Mello, os gostos e dos meus... Padre Marcelo Rossi, que acabou comendo todos os animalzinhos. Ah, todos os animaizinhos. vamos lá. Eu tenho que falar uma coisa. Eu tenho muita influência da minha família. Pra começo de conversa, eu... tinha, como eu falei, eu era até os meus 14, 15 anos. Eu era muito metalzinho, mas, na verdade, como eu acabei conhecendo uma certa pessoa depois, eu fui atrás de pessoas pra me orientar com gosto musical. Aí eu tinha minha mãe, que me alimentou com Beatles. Boa. Meu pai, com sertanejo. Ah, tá. E minha irmã, com pagode. Olha aí, a mistura é perfeita. A vida é bela. Bom, então deixa eu já emendar aqui, porque os gostos inormais, né, Mugi? Inormais, exatamente. Os gostos inormais que eu tenho para com a música, boa parte dela vem de influência familiar. Okay. Porque o que vem com os amigos e com tudo mais, que é o que a gente gosta hoje tudo, é o default, né? O rock. É o default. Eu acho que é exatamente isso que o Bona falou. Muitas vezes a gente acaba escutando porque um amigo gosta, no caso o rock, o pop. Ou com a TV, sim, né? Você vê um clipezinho de Red Hot Chili Peppers passando num programa de clipes e tudo mais. Aí você começa a curtir essas paradas. Mas se depender da família, você vai escutar aquilo que a família gosta. E que hoje, pro círculo social que a gente frequenta hoje, não é o normal, né? É o inormal. Inormal. Aí, como diria o Mug. Por exemplo, eu gostar de Enka não é nada normal. Não, mas também galera não é daqui. Nada normal. Enka, por sinal, é muito bom, mas é ruim. É muito bom, mas é ruim. Aí que tá uma coisa, que tem coisas que, assim, elas são tão ruins que elas são boas por serem ruins, cara. É uma coisa paradoxal, mas quando você fala isso pras pessoas, as pessoas entendem, porque é verdade. Por exemplo, foi que nem quando eu botei a minha abertura lá, o DR, cara. O DR é ruim, mas ele é tão ruim que ele é muito bom, entendeu? Que acaba sendo bom. Mas é isso mesmo, boa parte do gosto anormal, do gosto que me envergonha é o gosto que vem da família. Por exemplo, eu cantar, tudo bem que isso daí tem que tá muito alcoolizado, mas pra mim cantar Jean e Giovanni no karaokê, caraca, no meio de uma galera... isso é responsabilidade da minha mãe. Não, aí essa sim, responsabilidade aí é sua. Aí sim. É sua então, isso e do álcool. Isso é irresponsabilidade porque minha. O álcool faz as pessoas mudarem o gosto musical de uma forma que ninguém se conhece. Cara. Exato. Principalmente no karaokê. O maior headbanger da história. Se ele ficar alcoolizado, ele vai ele cantar... Ele sobe na mesa e começa a cantar Vitor e Léo. Faringe da Paixão, Companhia não. da Lapada, álcool... MC Vertinho e MC Dinho. Vai cantar tudo, velho. Ô, Tenshi, o álcool é uma delas. O outro é a mulher. Ah, isso concordo. Cara, e você deu sorte que a Fer... Eu espero que ela tenha um gosto musical bom. Porque só imagine se fosse a menina aí do Mug, velho. Você tava fugindo. Música coreana. A Fer gosta de música coreana. Mas de resto, e ela começou a gostar disso. Dessas coisas depois que a gente já tá começando a namorar. Então, geralmente você começa a escutar as coisas que a menininha tá escutando na investida, na hora da investida. Mas agora, uma pessoa que falou pouco aí e que todos querem saber, senhorita Adriele, seu gosto musical normal e inormal. Bom, meu gosto musical normal, eu também gosto muito de rock, principalmente metal, power metal, esse tipo de coisa. E eu escuto essas bandas desde a minha adolescência e tudo mais. Eu tenho que falar uma coisa, eu acho que o meu gosto normal já é o meu inormal. Porque eu não gosto mais tanto de metal, assim. Mas é inormal pra gente, mano. É isso que importa. Mas, assim, eu gosto muito de vários estilos de rock. Comecei, de uns tempos pra cá, a ouvir mais MPB, essas coisas. Uhum, agora, eu gosto de normal. Bom, eu sou uma pessoa adulta de 23 anos, que trabalha, que estuda e que dança caramel dancing até hoje. Sou eu. Ok. Eu não tenho o menor orgulho disso. Eu preciso de vídeos disso. Você tem que falar eu preciso que de realmente vídeos te dá vergonha. Caramel dancing marcou uma geração. Olha, mas aí que tá. Você tem que falar aquela... que tá presa, assim, que você tem a vergonha absoluta. Sei lá, é... Zeca Pagodinho. Ô, Zeca Pagodinho é da hora. Não, eu vou ser bem sincera. Eu vou ser bem sincera. Anda de bug, velho. Até alguns anos atrás, aí que tá, eu tô num estado de paz interior já com essas coisas. Porque até um tempo atrás eu tinha vergonhinha de gostar de caramel dancing, gostar de Vocaloid, gostar de boy band, eu gosto de boy band até hoje. Só que hoje em dia, eu tô tão em paz com isso. Eu atingi um nirvana em termos de música ruim. Eu aceitei que eu gosto. E a vida isso é dela. Aí. É muito bom. É a melhor coisa que você pode fazer. É, então, quando você vai ficando velho, você vai aceitando essas coisas. Mas que dava vergonha antes, não, ou dava, que dava, ainda, claro. Ou ainda é estranho na visão dos outros, ainda é. Então, quando a gente que tá mais sossegado com isso. Ah, não, então, porque a gente já tem um tempo, vamos botar entre aspas, uma experiência de conviver com os nossos gostos, né? Mas tem muita gente que tá começando que ainda, caraca, se eu falar, o que as pessoas vão pensar? Cara, se a música é ruim, você sabe, a primeira coisa que você tem que fazer é rir, entendeu? Quando falar, ah, tu gosta disso, eu gosto. Tu já escutou? Já viu como é engraçado? Aí tu mostra pro cara e começa a rir. Não tem como a pessoa também não começar a gostar. Exatamente. Então, eu acho que a vergonha é muito relativa nesse ponto. E outra, né, velho? Antigamente você tinha muito aquilo de, ah, eu sou roqueiro, eu tenho que gostar só de rock, pô. Sim. Eu não posso gostar, por exemplo. Isso. O Gabu que falou, eu não posso gostar do pagode. Você tinha que seguir o seu estilo, né? Exato. Você só podia gostar de rock, não podia gostar de pop, não podia gostar de axé, não podia... Agora você tem uma certa maturidade, vê que você passa de uma besta. Cara, você escuta qualquer merda. A gente é adulto agora, cara. Não tem por que esquentar mais a cabeça com essas patifarias. A gente... É uma coisa boa de você... De você tá chega numa certa fase da sua vida em que você aceita. Que, muitas vezes, até o que você gosta no seu estado de foda, no seu estado normal, algumas pessoas falam assim, nossa, que porcaria, que barulheira e blá, blá, blá. Então você não vai conseguir agradar todo mundo. Então, dane-se. Quem liga, sabe? Por exemplo, no nosso default, eu acho uma merda o Oasis. Que é, bebê? Isso aí, finalmente, alguém me entende. É isso mesmo, Panda. Isso concordo. Mesmo. Não, parou o mundo. Pior que o Panda é o editor, ele vai deixar essa merda. Caraca, eu concordo, velho. Tipo, sei lá, acho que o estado do default da Dri deve ser escutando tipo um power metal no último volume e a vizinha velhinha dela. Menina, para com isso, menina. Sabe por que a minha vizinha não faz isso? Porque a vizinha... Mas aí quando ela vai escutar o pagode dela, a mulher, bota alto, bota na caixa. Aí tá a velhinha lá, requebrando até o chão. Não, é que no caso, eu lembrei da minha vizinha agora que ela não tem o direito de falar nada, porque o filho demoníaco dela fica gritando a manhã inteira. Então, whatever, ela não tem o que falar. Olha aí. Mas assim, é legal porque a gente, em relação à música, a gente tem que pensar que, caramba... A gente tem que conhecer, a gente chegar a essa conclusão significa que a gente já tá se permitindo conhecer coisas novas, curtir coisas novas. Isso é muito legal. Só sabe? Deixa eu levantar um ponto aqui. Não quer dizer que porque são coisas novas que as coisas são boas, tá, gente? Não, ninguém disse que elas são boas. Ninguém disse que elas são boas e ninguém tá querendo convencer ninguém de que são boas. Não caia nessa armadilha. Não. Porque a gente vai botar uma playlist nesse cast, cara. Vai, que vai, se alguém vai tiver coragem de escutar metade, já é um herói. Vem brincar comigo, Tem que ser meu amigo, Bem, eu queria propor aqui uma seguinte visão nesse cast, gente. Não sei se vocês estão de acordo. Mas existem, pra mim, dois tipos de música que nos desenvergonham. Ou que a maioria, tipo, é estranho repudia, de falar, né? Repudia, enfim. As músicas antigas e as músicas atuais. As antigas... Que. Calma aí. Primeiro, o que são as músicas antigas? Até que ano? As atuais são as dos últimos 5 anos. Não. Dos últimos 5 anos? As atuais são dos últimos 5 anos. Caralho, eu tô velho pra porra, hein? Nossa, tô muito velho, cara. 5 anos, velho. 5 anos já é velho. Desde que eu tinha 20 anos pra cá. Não, caralho, vamos criar um marco antes do Sage e depois do Sage. É, e. Porra? Não. Vamos fazer um marco assim. A gente não pega nada antes do Sage, então, porra. Então, essa é a lógica. Esse é meu ponto. Eu não quero vamos fazer ser tão um velho marco. Assim. Ô, Mugui, então vamos fazer um marco, tipo, estilo regra dos 15 anos. Vai. Regra dos 15, boa. Regra dos 15, boa. Porque 5 anos é relativo pra todo mundo que regra tá aqui. Regra dos 15, ótimo. Então vamos, a gente, vamos separar a regra dos esse cast em músicas antes dos 15 anos e músicas pós 15 anos. Que vergonha, né? Não que músicas boas. Que vergonha. Vamos começar do antigo pro novo? Pode ser? Vamos. Pode ser. Pode. Então beleza. Acho que fica até mais o fácil. O que você escutava antes dos 15 anos? Antes ou durante 15 anos? Uhum. 16 tá, também tá, vale. Essa divisão vai. Aí. 16. Adolescência. Adolescência. A época de todas as vergonhas. Cara, eu calma aí, calma aí. Primeira pergunta, então. Primeira pergunta aqui nesse tópico. Quem aqui, e eu já me excluo disso, já é uma honra. Caraca. Mas quem aqui dançou ao som de El Chan? Ah, eu. A boquinha da garrafa. É, então. Tô levantando historinha. A mão aqui. Momento historinha. Eu tenho olha, história. Eu dancei. Vamos lá. Eu dancei. Festinha. Em festinha eu dancei. Eu fico imaginando o Mug com aquele cabeção dele dançando na boquinha da garrafa. Com a cabeça de ovelha. Eu não consigo com a cabeça da boquinha da garrafa. Cabeça de ovelha e fundo de garrafa. Né? Ai, meu Deus. Não, mas... Tudo bem. Bom, mas a Adri tem uma historinha pra contar pra gente não, aí, vamos ver. Não vai ser tão legal quanto isso. Não, é só que quando fez sucesso, porque era tudo, eu ainda estava no meu, na minha educação infantil. Uhum. E no recreio, as menininhas levavam fitas pra escutar. E tinha umas meninas que levavam fitas do El-chan pra escola. E tocavam, e as menininhas de 5, 6 anos ficavam dançando. Cara, eu não sei quem que achou que isso ia ser uma boa ideia. Sabe? Deixar crianças escutar essas porcarias. Mas ok, alguém achou as que isso ia ser uma boa ideia, mais, né? Nossa, de nada, você falou, inocente! Sabe de nada, inocente! Sabe de nada, inocente! Mas isso daí que a Adri falou é realmente importante, porque assim, quando você ia pra uma festa de aniversário que tinha aquela boatezinha com DJ, que o pessoal gritava... É, exatamente. E ele só tocava bola de fogo. Eu nunca fui numa dessas, as minhas festas, o que tinha de mais legal era brigadeiro. Sabe? Bola de fogo, cara. Aquelas festinhas que o cara só tocava bola de fogo, eu vou passar cerol na mão. Ah, é, sei. Não, era bonde do Tigrão, velho, puta. Nossa, que pariu. É viver, bonde do Tigrão é viver. Tô ficando atoladinha, velho, bola de fogo. Não, mas, olha, eu tenho uma música que ela não é, tipo, axé, pagode, essas coisas. Ela é pop. E cara, não é uma música com uma letra nada profunda. Tipo, é uma merda. Mas eu gosto. É a musa do verão. Nossa, Felipe Dillon. Felipe Dillon. Outra música com a qual esse animal desse senhor Mugiwara já ficou infernizando a gente cantando em chamada. Porra, eu sou a testemunha disso. Não. Felipe Dillon, Felipe Dillon. Eu tenho gravado, gravado ele solando essa música todinha. Meu Nossa, Deus, cara, é linda. Mas música do verão é muito legal, cara. Eu posso dizer aqui que eu tenho orgulho de não ter dançado o Django. Por incrível que pareça, eu não gostava de dançar. Porque, tipo, você em qualquer festa de criança naquela época, era isso que as crianças dançavam, né? Sim, isso era... e aquela música lá também. Mexe a cadeira. O Vini, velho. Mexe a cadeira. Dava uma vergonha alheia das coisas que o Vini cantava. Hoje em dia dá, né? Ainda dá. Mas na época a gente... Então, não. Hoje em dia pra gente dá, mas na época a gente achava, nossa, que maneiro. Nossa, na época tava bombando, cara. Era o que tava bombando naquela... E como a gente não tinha internet naquela época, o conhecimento que a gente tinha era exatamente esse. Isso é, quando o pai ligava o rádio do carro, ou quando você tava andando, você ia pra uma festa e o cara tocava DJ, ou quando você ia no camelô e você tinha aquele CD lá de R$1, músicas funk, como é? Furacão do Funk 2000. Nossa, Furacão 2000. Furacão 2000. É, tipo... É o que eu ia falar. Foi justamente na década de 2000 e tal que estourou o funk com o Bonde do Tigrão. Na verdade, o funk original é tipo Claudinho Buchecha, né? Isso. É. Mas eles são funk, bons. Né? Cara, eles são bons. Não, Claudinho Buchecha é bom. São bons. Nem entra o mérito daqui que ninguém tem vergonha de cantar Claudinho Buchecha. Porque eles não são só funk, eles têm aquela mistura entre funk e pop. Então, eles não fazem uma música com uma conotação sexual tão forte, tão explícita. É, as músicas são bonitinhas. Sim, sim. Apesar de, se você fizer análise igual o Ralan do Chan, você vai entender o que eu estou dizendo. Vocês sabem, né? A conotação sexual que tem ralando tchan. Lógico. Isso eu sei, pô. Então, olha o Kibe, então. É conotação ao sexo. Olha, o Kibe é foda. É conotação pelo sexo e pelo buraco. Então, são coisas assim. Quando você escuta, tipo, Claudinho Buchecha, Vini, a conotação sexual que você encontra nas músicas deles não são tão explícitas. Não é vulgar, né? Oh, mas cara, Vini fez uma música pra tiazinha, vai. Foi, tá. Porra. Beleza. Mas a tiazinha tá de boa. Tiazinha era... Olha, eu tenho que falar, fora do Brasil também tem coisa muito boa, né? Muito boa, muito ruim, explica. Boy Band tá aí pra provar isso. Backstreet Boys, Boy Bands foram o começo da minha adolescência. Pera aí. Boy Bands, no geral, foram o começo da minha adolescência, tanto é que quando eu tinha meus 12 anos, uma coisa que me deixou feliz foi no Amigo Secreto de Escola alguém ter me dado um CD do Bros. Pirata, obviamente. Mas era um CD do Bross. Caraca, Bross. Bross, cara. Bross, velho. E até hoje eu sei a música. Eu sei pelo menos duas músicas deles inteiras. Esse beijo da tua boca tem sabor de fruta fresca. O toque dos seus lábios não sai da minha cabeça. Cara, eu ainda sei a música. Que merda. Sabe, é o tipo de coisa que você quer fazer de conta que você não lembra, mas você lembra, tá lá vivo na sua mente. Entendeu? É triste. É muito triste. E tem coisa que hoje a gente não sente vergonha, mas que no passado tinha muito fácil, porque hoje é nostálgico isso. Por exemplo, música do Chiquititas. Oh, tenho Chiquititas, certeza. A menina, tudo bem. Mas menino, todo mundo gosta. gostava de Chiquititas e de Eu não. Então, mas foi exatamente por isso que eu disse, a gente, como a gente não tinha internet do jeito que ela é hoje, o nosso grau de informação, a nossa amplitude, era focado pelo que a gente tinha nas mídias de transmissão da época, isso é rádio e TV. Então, exato. Pô, Chiquititas era só o que passava, e se a música era aquilo, a gente ou escutava aquilo ou não escutava nada. E por que também com a internet? A internet também não ajuda muito, né? Quadradinho de 8 tá aí pra provar. Nossa, exato. Quadradinho de 8 que tem uma menina que faz 7 no clipe, é, né? É, tipo, quando... porra, vai pra escola, filha. Mas... pra que ir pra escola se ficar dançando funk? É, é, exatamente isso. Ó, eu... Cara, existe um vídeo chamado 30 dias com Catra. Nossa. Cara, ele tira, parece que é 500 mil ou é 400 e poucos mil por show, cara. E ele faz 6, 7 shows à noite. Aí você me pergunta, eu vou estudar, me formar em biologia, em sistemas de informação, em marketing... em, sei lá, engenharia química, pra tirar 10 mil reais ao mês, ou eu vou fazer música que o pessoal quer escutar pra tirar 500 mil? Exato. Aí faz pensar, e eu aqui ganhando 70, menos de 700 reais por mês. Tá legal a vida. É tipo isso, entendeu? Cara, o Sage postando aqui, o Sage tá aqui acompanhando a gente por chat, e ele tá postando as coisas que ele ouvia antes. Cara, polegar dominó. Não, é porque o polegar dominó. É mais da época do Sage do que da nossa. Tipo, mas, por polegar exemplo... é pau a pau ali com o Rick Martin, tá ligado? Eu o dominó, o Sage, eu acho que o dominó tava bem, ainda tava bem na nossa época, só que eu não dominó gostava ainda, não. O dominó tinha uma prima que era mega fã deles, que ela tinha milhões de pôsteres no quarto e tudo mais. Caraca. Acho que ela ainda tem algum. Acho que da nossa época mesmo assim, ô Panda, acho que a gente pegou mais o Bros, o NSYNC, o Rouge, Backstreet Boys. Oh, Backstreet Boys é genuinamente legal, cara. Ah, teve... Qual que é, cara, o nome? As músicas dele. Hansons, nossa. Caraca, Hansons. Caraca, velho. Muito bom. New Kids on the Block, cara. Tô não, mas que aí a gente já tá indo pra um lado bom, né? Quer dizer, sabe uma coisa? A gente tá falando que é bom, mas a gente ativamente voltou a escutar isso depois dessa época? Não. Não, ativamente não, né? Musa do Verão eu escuto até hoje. Ah, nossa, Mugi, pô, cara. Mugi, tira o Mugi da chamada aí. É uma outra categoria, vai. É outro nível. Eu tava escutando Backstreet Boys e N5 também. Backstreet Boys eu escuto ainda. Ah, não, mas a gente tava escutando outro dia porque a gente tava falando disso aqui. É que o que acontece, muitas vezes as músicas são ruins ou as músicas são boas, mas é porque a gente escuta elas como música. Muitas vezes a gente não chega a prestar atenção na letra. Isso é, a gente foca tanto no ritmo e como o cara tá cantando com o ritmo, que a gente acaba não prestando atenção na história que as músicas cantam. Então, por exemplo... Sim, isso é uma verdade. Se você contar, por exemplo, Backstreet Boys, se você pegar uma letra deles, ela tem uma história de começo, meio e fim. Então, o que acontece? Fato. O cara, você escuta Backstreet Boys, viadinho, sei lá o quê. Não, cara, ela tem um ritmo bom. Não é porque eu gosto disso que, entendeu... Então, o que acontece? Quando a gente escutava essas músicas, a gente escutava pelo ritmo, cara. Porque, assim, você tem algumas músicas que deixam na sua cabeça, mas se você parar pra pensar o que elas estão falando, talvez não seja tão bom assim, entendeu? É. Talvez não, certamente não, não é. Certamente não, não é. Exatamente. Então, esse é o ponto. Se você prestar atenção e não escutar música como música, e sim como poesia, no sentido de... Não tô dizendo que o MC Catra é poesia, tá, gente? Eu tô dizendo que você vai escutar... Você vai escutar ela no sentido que ela tá tentando te passar. Isso é, por exemplo, a Adri cantou uma música lá do Dominós, do Bro, sei lá. Do Bros. Do Bros, né? Então, pega o Panda, repete isso várias vezes no cast, na transição, pra fixar na cabeça das pessoas o que eles queriam passar com essa sentença. Só faz sofrer um coração. Não sei jogar esse teu jogo de amar. Eu quero te esquecer. Ó, eu vou te falar que quando eu era mais novinha assim, eu ganhei o CD da Vanessa Camargo. Caraca, velho. Cuidado, ela te processa. Mas ela era bonita. Eu tenho essa desculpa. Ela era bonita. Boa, ela era bonita. Tem justificativa, porra, né? Tem justificativa pra isso. Aí o cara usa a mesma justificativa. Ah, eu escutava Backstreet Boys. Por quê? Ah, porque eles eram bonitos. Pô, cara. Que vacilo, né, velho? Não, o Backstreet Boys não, mas o Twister... Meu amor, esse é mano pra 40 graus de febre. Ah, que merda, velho. Olha, tirando esse gosto de musical aí, também tem uma coisa que também é dessa época e muita gente é julgada por esse gosto, né? Mas é aquela música brega, né? Tipo, Reginaldo Rossi. Cara, eu gosto muito de Reginaldo Rossi. Ou, quer morrer, velho? Você quer falar do rei na minha frente? Eu gosto muito de Reginaldo Rossi também. Do brega, cara. É o rei do brega, velho. Rei do brega, indeed. Cara, a Raposa e as Uvas, velho. Nossa, puta, que música épica, isso é velho. Poesia, cara. Isso não é música, isso é poesia, maluco. Esse cara tem paixão na hora de cantar, sério, entendeu? Sério, é o tipo de, pelo visto, uma coisa calafundo, né? Que é, assim, cara. Que toca lá no fundo e fala, caraca, esse cara é incrível, velho. Isso daí, ele tá representando sofreu, a minha vida na música. Esse é o verdadeiro o sofrimento do amor, né, velho? É, cara, nossa, velho, olha aí, perfeito, cara, Reginaldo Rossi é tipo um deus da música, ele devia, tipo, estar do lado ali, sei lá, do Bono Jovi, tá ligado, pô? Bono Jovi. Ele quem conseguiu é esse? Fudir dois. Eu fudi o Bono e o Bon Jovi. É a junção, fudi o Bono com o Bon Jovi. Caraca, fudiu vocês não vão escutar, não, vão procurar. Caralho, Bono Jovi. Eu tô emocionado. Eu vou repetir isso mais lento. Mais lento. Tipo, em câmera lenta, tá ligado? Bono Jovi, tá ligado? Bono Jovi, tá ligado? Bono Jovi, tá ligado? Não, mas Reginaldo Rossi é mito, cara. Mito demais. Não, mas, então, tem gente que não gosta desse estilo brega, tipo Falcão. Falcão é demais. O Falcão é muito maneiro. Muito maneiro. O Falcão, eu só gosto dele quando ele tá cantando... Fear of the Dark. Cantando The Mummy com Massacre. Massa. Não, mas então, essas coisas, assim, são legais de ver, porque, por exemplo, eu falei de Reginaldo Rossi, mas vocês todos concordam comigo que Reginaldo Rossi é bom. É mito. É mito. Mas é mítico. Mas tem muita gente que não gosta de música brega e, tipo, não gosta disso. É muito relativo isso daí, sim, né? É aquela coisa, todo mundo tem o direito de estar errado. Sim, exatamente. Pô, com certeza. Ouvintes que não gostam de Reginaldo Rossi estão todos errados. Vocês podem parar de escutar o cast e nunca mais voltar. Mas, então, geralmente quando você é mais novo, você tende assim, lá até os seus 10 anos, você tende a gostar daquilo que você escuta em casa. Uhum. Né? E o que eu basicamente escutava em casa era os sertanejos da vida, porque minha mãe gostava do quê? Minha mãe gostava de Zezé de Camargo e Luciano, a minha mãe gostava de Jean e Giovanni, uhum. Ela gostava de Bruno e Marrone. Eu peguei uma raiva depois disso, porque eu acordava de sábado de manhã merda, tocando. Mas até um dado momento da minha infância, eu cantava essas músicas. Sertanejo. Eu gostava. Sertanejo. Eu cresci ouvindo sertanejo raiz. Tem isso. Que assim, viva os estereótipos, não fala família. Não de universitário, que universitário eu quero chegar depois na época de pós-15 adolescência. Sertanejo raiz, eu até hoje ainda eu acho bacana. Não, assim, pera, que eu não terminei ainda. Quer dizer, eu vivo os estereótipos, né? Família de Minas, obviamente que todo mundo aqui, eu cresci escutando raiz. Sertanejo. Tudo mais. E, eu lembro que assim, quando eu tinha lá meus 15 anos, eu tava naquela fase de roqueirinho. Revoltada, o mundo é uma merda. Eu achava uma bosta, eu odiava. Mas hoje em dia eu vejo, poxa, é genuinamente bonito, sabe? São músicas muito sinceras, tem letras bonitas, tem algumas que são realmente muito bonitas. Aí veio o sertanojo. Às vezes eu me flagro cantando. Eu me sinto meio miserável cantando. Porra, o que que é a letra de... Você quer ver uma letra de sofrimento de amor, cara? O que que é a letra de convite de casamento? Convite de casamento. Nossa, cara. Ai, senhor, socorro. Eu tô emocionada já. É muita qualidade num cast só. Bom, comigo, falando em tradição, assim, que nem você, de família, você é uma família mineira e tal, escutar essas músicas mais sertanejo, mais raiz e tudo mais, uhum. Né? Eu sou descendente de japonês. Então, é óbvio que eu cresci também escutando músicas tradicionais de lá do Japão, o Enka. Então, tipo, a minha família era a família de feirante. O feirante, ele folga de segunda. Basicamente. Uhum. Então, qual é o dia de folga dele? É domingo à tarde, que não precisa fazer compra e não precisa preparar as coisas para vender no dia seguinte, porque não tem feira e, consequentemente, na segunda. Certo? É. E, geralmente, a gente fazia o quê? Meu avô todo domingo, ele pegava, se arrumava, fazia a malinha, descia pra praia, ficava a segunda de noite, ele voltava. E quando eu estava de férias da escola, eu ia com ele. Porra, todo dia pra praia, criança adorava, né? Pescar e tudo mais. Eu sempre gostei de pescar e tal. Daí, a gente ia pra Caraguá, era 2 horas de viagem. Eram 2 horas escutando Enka. Então, ou eu me matava, ou eu começava a gostar. Ok. E você falhou na opção. Eu estou vivo... É, eu estou vivo até hoje, então... Temos uma ideia. É, mas então, assim, como eu falei já antes, a influência aqui em casa foi mais ou menos isso também. Então, meus pais, eles sempre gostaram muito de músicas religiosas. Eles sempre gostaram muito de Fábio Júnior, Nossa, sei lá, Ivete Sangalo. Minha mãe gosta de Roupa Nova. Ivetão. Nessa vibe. Daora. É, entendeu? Daora. É Roupa Nova, tipo, e muitas outras. Minha mãe tem o CD original do Rick Hold, cara. Never gonna give Nossa! Never gonna let you down. Então, então foram mais ou menos assim. Foi isso que fez. Caramba, não é possível que só existem esses estilos de música, né? Eu tenho que procurar alguma coisa melhor. E aí foi. E hoje em dia tá aí o que eu sou. Uma aberração da natureza. Somos todos. Somos todos. Um cara que curte o DR666 e Pavarotti. Prazer. Pavarotti. É isso, caraca, que eu sou. Um de um extremo a outro, velho. É. Nossa, mesmo, cara. Eu acho que esse cast, eu tô sentindo que, assim, foi o momento pelo qual o Tenshi esperou a vida inteira dele. A vida inteira, tá ligado? Agora é minha hora de brilhar. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é? Todo dia seu teatro. Bem, é o seguinte. Eu acho que tem uma coisinha que tem que ser falada aqui, que ao longo do tempo, o sertanejo, ele se modificou. Aquele sertanejo que a gente escutava com os nossos pais, ele deixou o seu sertanejo raiz. Ele virou o sertanejo... universitário. Sertanejo universitário. Na verdade, antes já teve outra transição. Sim, teve outra transição. Nossa, cara, realmente... Teve outra. Virou sertanejo romântico, brega. Ah, não. Brega pra mim fica brega. Não é, tem, pra mim não brega é brega. Pro Reginaldo Rossi, tá lá. Exato. Então vamos agora para o sertanejo universitário. E eu quero começar falando de uma coisa. Ultimamente, sertanejos universitários só estão melhorando, velho. Nossa. Que? Nossa. Ó, eu vou colocar... Eu não vou comentar isso. Eu vou colocar uma música também, aqui. Eu me nego. Não, eu não vou. O problema é que, assim, eu não, vindo do Mug, é realmente difícil saber se é ironia ou não, né? Então é... Não é ironia. Meu não Deus. Não é ironia. Temos um problema. Não, alguém tem um problema e esse alguém não sou eu. Eu posso cantar uma musiquinha? Pode. Não. Liberte a sua Você alma. Diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau, qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente lá. A gente não paga pau. Já. Que porra é essa? Fernando Sorocaba, porra. Fernando Sorocaba. Eu sei o que é, porque, bom... Eu tenho vizinhos, assim, esse tipo de coisa eu conheço, não por querer, porque eu tenho um bar do lado da minha casa e... Ou seja, eu conheço esse tipo de porcaria em primeira mão. Olha, sempre assim. Não, mas é sério, tipo, Fernando Sorocaba pra mim é muito bom, mas tem outras... E é lindo, porque, tipo, o pessoal ignorou totalmente fazendo nomes fantasia, né, nomes artísticos, e começou a usar realmente o nome dele, Fernando Sorocaba. É, o cara deve chamar Sorocaba mesmo. Com certeza. Não, por exemplo, João Márcio... Ele não é de Sorocaba, não. Ele deve só se chamar Sorocaba mesmo. Porra, mas não combina, mas Fernando que Sorocaba, fazer um velho. Só da vida deles. Sei lá, por exemplo, João Márcio e Fabiano. É porque é fica sonoro, de certa forma. É, então. É tipo Zezé de Camargo e Luciano. Rio Negro e Solimões. É porque é a sonoridade do nome da banda. Sei lá. Eu acho que é. É tipo MC Rodolfinho. Tem uma sonoridade bela na música. Quando você fala, mas, eu vou escutar um MC Rodolfinho. Caraca, quem é que faz isso todo dia de manhã, hein? Mas falando de João Márcio e Fabiano, tem uma música muito boa deles, que é Pistoleira. Nossa! Porque ela é pistoleira, pistoleira, sem coração. Quem sem verá nem ver. Quem sem verá nem ver. Baleado por essa paixão. Eu ainda estou abalado, né? Nem baleado, eu tô abalado com isso. Cara. Nossa, gente, Eu tô traumatizado, esse cast tá me traumatizando. Esse cast é incrível. Nossa, sim. Já tô falando demais, se não vou continuar falando coisa, que tem coisa aqui, velho. Cara, é sério, o Deixe e o Mugi podem conduzir, né? Esse cast, não, velho. O mais engraçado as experiências dele são suficientes. Não, então, é porque a gente tem tantas bandas. Eu não sei se eu elas falo são alguma burro, coisa, e... né? Mais ou menos. Existem tantas bandas. Elas existem, elas estão lá. E algumas delas ainda rompem a fronteira do nosso país. Eu posso dar o exemplo de MC Catra. Ele canta em inglês, francês e italiano. Esse cara é um mestre. O Michel Teló é outro então ele. Também. Vai que ele é teu pai. Quantas? Não, em quantos idiomas Michel que esse de pego saiu? Quantos idiomas saiu? Não. Ai, se eu te pego. Vai sair 1 milhão de idiomas, cara. Ai, se eu te pego... Puta, não sei. Saiu em vários idiomas. Só imagina, o Seiji na Alemanha fazendo doutorado numa terra que deve ser erudita pra caramba. Ele passa lá e escuta lá a porra do Michel Teló, velho. Eu tenho uma amiga... Eu tenho uma amiga de Portugal e ela veio um dia chorar as pitangas pra mim. Que ela trabalhava numa loja e assim, eu ficava tocando Ai Se Eu Te Pego constantemente, o dia inteiro. Ela falou que se ela escutasse essa música mais uma vez, ela ia matar alguém. Sábado na balada. Rapidinho, para tudo. Panda, você vai abaixar o volume de todo mundo e só vai aumentar o volume do Mugi, porque eu escutei ele lá no fundo cantando. Tomei coragem, comecei a falar. Nossa, tá aí, nossa, assim pra você mata. Mugi, para de cantar, porra. Ai, se eu te pego, delícia, gente, delícia, assim gente, você me mata. Ai, se eu te pego, gratuito, ai, cara, ai, se eu te pego. Praga desse Mugi, né? No, God! No, God, please, no! No! No! No! Diz a gente se ele não merece. Ah, mas hoje a gente pode. Hoje o cast é sobre isso. A gente pode sem restrição. Sem pudor. Hoje a gente veio ofender. É. Hoje a gente veio ofender a humanidade. A humanidade, né? A cara. A gente tá ofender. Dando um tapa na cara da humanidade. Humanity. All the humanity. Então, mas como o Mugi falou, tipo, não é só o Michel Teló. A gente falou antigamente que o funk veio, mas ele se reformulou, não é? Então isso é. Mas é a ordem natural das coisas, né? A música muda, a música evolui. Pro bem ou pro mal. Mas o que acontece? A gente tem até aquela comparação que a galera faz com música clássica. Música clássica vai durar pra sempre. O bonde do Tigrão a gente tirou do fundo do baú, mas não é ninguém escuta. Você ainda vê muita gente escutando Bach, Mozart e por aí vai, mas você não escuta, tipo, mais ninguém escutando bonde do Tigrão, entendeu? Com certeza. Mas o que acontece? As músicas, elas se renovaram. Então, ó, o samba se renovou, o brega se renovou, o axé se renovou, o sertanejo se renovou. Sertanejo. Mas, cara, a renovação do funk foi pra uma conotação sexual absurda, cara. Foi. Você escuta aí, sei lá, beleza, você ainda... Foi algo mais agressivo, sim, né, sim, velho? Sim, tipo, o DR, agressivaço, tá ligado? Mas aí você tem também o MC Rodolfinho, o MC Vertinho e o MC Dinho. MC Dinho. E eles cantam A Mulher Nossa, do Patrão. Nossa, você é tão cacofônico, tá louco? MC Dinho, né? Tipo, é estranho. Mas, então, você tem... Bota aí pro pessoal escutar, é A Mulher do Patrão, o nome da música. E tipo, e tem músicas que... O que acontece? São músicas muito regionais, isso é. O funk eu acho que é muito regional dos morros do Rio de Janeiro. O brega é muito regional do Nordeste. Sei lá, o Enki é muito regional do Japão. E... Mas meio difícil não ser. Eu não sei, assim, tem um lambadão, por exemplo. Cara, lambadão Nossa. É sensacional, velho. Caralho. Eu passei um lambadão aí pra vocês, lambadão. Que vai estar no post, cara. Que é o lambadão do Batman. Cara, diretamente de Gotham City. Do Batman. Então, eles se reorganizaram exatamente pra chamar mais público. Isso é, chega a ser ridículo, mas o pessoal que gosta de ir pra um bar, o pessoal que gosta... De, sei lá, ir pra um show, assim, pra dançar coladinho, pra tomar uma cervejinha, sair com os amigos. Esse é o tipo de música perfeita. Tipo, você não vai pra um show de rock pra dançar coladinho. Você vai pro show de rock pra fazer headbang, balançar a cabeça, ir pra rodinha punk. É pra isso Sim. que você vai, pô. Até beber. Álcool tá em todos os shows. Se você for no show da Polly, sei lá, da Barbie Girl, você vai tá bebendo. Mas é mais ou menos isso, cara. Então, não é vergonha. É porque é algo que a gente gostava antes, que se modificou e acabou que a gente também gosta agora. E eu não tenho vergonha de gostar de lambadão. Eu não tenho. Nossa, ele fala com um tom como se ele estivesse tentando se convencer, cara. É legal. Mas, então, hoje, atualmente, o que eu escuto, assim, que é mais estranho, é... Ultimamente, eu andei escutando muito Emicida, que não é normal, assim. Ah, mas Emicida é maneiro. Galera, né? Não, o MC da é bom. É, ele até. É um rap bacana. Só pra você entender, o MC da é tão bom que ele fez a trilha sonora do Max Payne, pô. É, então. Entendeu? A trilha sonora. O 3, né? Sim, a trilha sonora do MC da. Aí você tem Projota também, que tipo, é rap. Então o que acontece? O rap é uma música boa, porque. Lembra aquilo que eu falei no começo? Que a gente escuta a música como música e não como poesia? Então o que acontece? O rap, sim, sim. Ele consegue passar pra você de um modo que você entende como poesia, não como música. Então isso é arte, cara. O cara tá contando o que tá acontecendo. E é bem aquilo que você disse mesmo, né? Tipo, a gente hoje escuta os estilos que a gente escutava antes que se renovou. Isso. Você até citou Lambadão aí. Antes eu escutava Racionais também, escutavam. Gostava de escutar um rap americano, um rapper americano e tal. Então, tipo, é incrível como a gente trabalha. Tipo, a gente tem um certo preconceito, mas a gente esquece do que a gente escutava. Então isso é, a nossa mente só tá trabalhando de um jeito de algo que a gente só gostava antes e só voltou a gostar agora, entendeu? Que, tipo, começou a fazer mais sucesso exatamente por causa da internet. Por exemplo, hoje, o que eu ando escutando bastante, que pra gente aqui pode até ser normal, porque aqui todo mundo tem um gosto em comum, que é cultura japonesa, anime e tal. Uhum. Então já tá acostumado com músicas japonesas também. Mas se você pegar no meu, por exemplo, nos meus amigos fora daqui, eu escutar uma música pop japonesa é totalmente estranho, entendeu? O rock ainda passa batido por causa do ritmo. É, sim. Mas a música pop, que tem um ritmozinho mais... aquele mais característico do pop mesmo, né? Mais alegrinho e tal. Com que você consegue entender melhor a língua e você vê aquela língua esquisita que você não entende, é totalmente esquisito. Por exemplo, eu curti, sei lá, Beniki. Beniki é? Entendeu? É japonês. Me fala uma música que eles cantaram. Por favor. Não, você não deve conhecer. Eu vou então, passar beleza. Uma música do BNQ. Tá bom, ele vai tocar. É realmente estranho. Você sair, por exemplo, do nosso grupinho. É, eu sou uma pessoa realmente que, como eu gosto de vários tipos de música, eu me camuflo muito bem dependendo do grupo. Sim, então, por exemplo. Sim, isso é uma qual a vantagem de escutar todo tipo de música. É uma vantagem, exatamente. Então, você. Se eu tô num pessoal que. Eu tô, por exemplo, eu tenho uma chácara extrema, né? E tem uma galerinha lá da cidade extrema, tipo, se eu for conversar com eles, eles vão estar falando de sertanejo, pá, eu converso de sertanejo. Mas se eu chegar falando sobre, tipo, música de anime, Larkin Seal, tipo, eles vão me olhar assim com a cara, velho. E pra você entender, você tá fazendo o pagode, aqui? Ele rompeu tantas pagode, fronteiras que existe pagode japonês, cara. Yuno, cara. Eu já toquei aqui várias vezes no caixa de entrada. Inclusive. Exatamente. A música, ela realmente é algo pra romper as fronteiras. Não é você ser preconceituoso no caso de você querer escutar música. Você tem que escutar as músicas ruins. Elas são boas. Ó, eu de pagode, eu vou colocar três coisinhas rápidas aqui. Sorriso Maroto. Exalta Samba. Exalta... Caraca. Exalta Samba no topo. Porque pra mim é o melhor bando de pagode que tem. Exalta Samba, mas e o Samba? Exalta Samba, toca pagode, Zeca Pagodinho, toca Zeca Pagodinho é samba. Ok, mas tudo bem. Mas, cara, eu já fui, quando tava com os meus 17 anos, tipo, fui Exalta Maníaco, velho. Exalta Maníaco. Eu ia pra show e tudo mais, cara. Era... Quantos shows dele você foi? Top. Aí você rompeu barreiras que nenhum homem deve romper. Nossa. Cara, gostava. Mas... Eu era Exalta Maníaco. Não, ainda gosta. Ainda gosto. Tá. Não, mas agora eu vou falar de três que, assim, são músicas, uma ou outra que eu gosto. Exalta Samba eu gosto de uma porrada de Exalta Samba. É, mas... Colocar aqui rapidinho, ó. Sorriso Maroto, Inimigos da HP e Jeito Moleque. Puta olha que aí. Pariu. Banda do Voldemort, hein. Fundo de Quintal. Inimigos do Harry Potter. Inimigos do Harry Potter e usuários de Epson. Na verdade, então, que na verdade, merda. HP que é... É, HP é a calculadora. Eles eram todos de um curso técnico e tal, e tipo, eles se revoltaram, porque eles achavam informática um lixo, e era HP, tanto a calculadora quanto, tipo, tudo da HP, tá ligado? Eles não gostavam. Então, tipo, aí eles falaram, ah, precisamos de um nome de pagode, a gente é tudo de um curso técnico de informática e não gosta muito de informática. Ah, Inimigos da HP, pronto. Tipo, e tudo fez sentido. Bom, fica aí a dica pra quem tiver coragem. Quem tiver coragem, né? Se aventurar. não se arrependerá. Pega nosso filme do Inimigos da HP, Assim Você Me Mata, ó, Sorriso Maroto, e Rosinha do Jeito Moleque. Nossa. Puta que pariu. Eu sei que o que eu conheço dos Inimigos da HP é que eles fizeram uma capa que na época todo mundo falou que era igualzinho uma capa de disco do Linkin Park. Eu não sei qual das duas que saiu primeiro, e também não importa, mas é isso. Deve ser aquela mesma discussão só pra ridícula deixar aqui o... de qual a primeira faculdade de direito do país, se é aqui em Recife ou em São Paulo, tá ligado? Tipo, mais ou menos isso. É tipo, o que veio primeiro? Se é o ovo da galinha, bem... Mas tão relevante quanto isso. A gente tava falando de que a gente tinha que comentar daquelas bandas de hoje em dia que a gente gosta, mas que a gente sabe que é ruim. Então, eu acho que a confissão que eu tenho que fazer de uma banda que eu sou apaixonado, Faringes da Paixão. Faringes da Paixão. Cara, o nome já diz muito. Mas que porra é essa? Cara, Faringes da Paixão é uma banda aqui de Recife. Que as músicas deles são sensacionais. Olha o nome da música, Saga do Cabeção, cara. Fofolete do Cão. É muito bom, cara. Eu tô emocionado. Fofolete não era a boneca? Fofolete é uma mulher muito feia mesmo. É tipo um dragão. Fofolete do Cão, então. A dragon. The Dragon. Caraca, The Dragon. Mas eu sempre fui um Dragon Slayer, então não tem problema. Eita! Tô junto! Depois do álcool, cara, eu mato mais dragão do que o Dragonborn, cara. Nossa, eu não sei como eu me sinto em relação a essa afirmação dele. E, cara, quando tá tocando Faringes da Paixão, todo mundo se envolve. Altas confissões. Altas confissões, sim, Dido. Fica aí a dica, né? Fica a dica, né? Pra alguém que possa vir interessar. Tipo, mas então, a Faringes da Paixão foi talvez por causa da Faringes da Paixão que eu comecei a escutar outros tipos de música. Por exemplo, o MC Catra. Acho que foi na minha sexta série, ou foi na minha quinta série que eu escutei a primeira música do MC Catra. Que, tipo, bom, foi Renata, Ingrata. Se vocês quiserem, vocês procuram Renata! Lá. Não, você não pode cantar o que ele fala. É proibidaço. Porque ele tem uma... Ele engole alguma... Quer dizer, ela engole alguma coisa e finou o Oraimin. Então não podemos comentar isso porque tá abaixo do horário nobre. Tá, tá. E é um programa livre este. É, em tese. Bem, é uma coisa que eu acho que aqui eu e a Dri, a gente precisa falar das coisas atuais. Acho que a Dri já tem ideia. Tem. Eu não. E você, Dri. Entre eu e você. Eu e você. O que Vocaloid. Nós dois gostamos. É. Vocaloid. Vocaloid. Vocaloid é uma coisa linda de Deus. Mais escroto, sabe o que é disso? Que não existe uma cantora. Não é existe. Um software. Não existe, cara. Alguém pra gente odiar. É, né? é um software, velho. Isso que é mais legal, não, se não existe a personificação, vocês não podem, né, odiar. Exatamente. É, não existe a personificação pra gente odiar. Mas assim, é muito bom. O Vocaloid, o problema não é. Ele em si não é ruim, tá bom. Tem uma. Parece um. Os Alvin e os Skills cantando algumas músicas e tudo mais. Mas assim, existem coisas genuinamente boas em relação ao Vocaloid. Pessoas que conseguem usar bem o software, pessoas que fazem versões, mas essencialmente, boa parte das músicas tem umas letras muito retardadas, os vídeos são retardados, não. A voz é retardada. Só que é divertido demais, cara. Não. É muito bom. Words Mine é a melhor letra, velho, do mundo. Vontade de matar. Words Mine é uma inspiração pra mim. Todos podemos aprender um pouco com um amigo em Words Mine. Todos podemos. Melhor letra ever. Mas aí a gente pode entrar então com uma outra questão aqui, que é o que muitas vezes faz a gente, sei lá, ou odiar a música ou não gostar, além do preconceito já estabelecido aí com certos gêneros de música, são os fãs. Ah, os fãs, tem isso. O fandom de Vocaloid é babaca demais. Não só isso. Isso eu tenho que falar. Vocês já viram os fãs Vocaloid do MC, é de você que eu tô falando. Não, não é só pra... exato, não é só os fãs do Vocaloid, é os fãs de qualquer coisa. Qualquer coisa, cara. Seja de rock, Fato. De funk, de axé, pop. Isso. Na música isso intensifica de uma maneira. Verdade, verdade, verdade. É inexplicável. Assim, tem aqueles fãs puristas que, se você não sabe, tipo, o tipo sanguíneo da mãe do primeiro baixista, você é poser. Porque se você não conhece tudo, sobre tudo, sobre tudo, sobre tudo da banda, tu é poser. Cara, vá merda. Vá merda, sabe? Esse é o tipo de coisa que desanima muitas vezes você conhecer uma banda. Se os fãs são tão babacas assim, você não vai querer. Você não vai achar um lugar pra você perguntar, pra você saber um pouco mais. Não vai, cara. Aí. Mas é por isso que às vezes é até bom. Por incrível que pareça, as coisas que são consideradas ruins acabam tendo uns fãs muito mais bacanas, que são muito mais... Exato, mais abertos e tudo mais. Então, aí a gente pode aprender muito, sabe? Queridos roqueirinhos chatos, aprendam com seus amigos funkeiros. Se você fala, quero começar a ouvir funk... Não, é sério. Se alguém que você fala, quero começar a ouvir funk, você vai encontrar pessoas, legal, escuta isso, isso e isso. Ah, se você fala, eu gosto. Agora, se você falar, eu gosto dessa, comecei a ouvir essa banda, vai ter alguns fãs que vão falar, ah, mas você conhece, se você não conhece tal música, lá você é poser e você não presta. É isso. Não sejam esse cara. Por favor, não sejam esse cara. Mas isso é uma verdade, porque o fã babaca, isso no meio do rock, que é o que a gente tá inserido aí, tem muito. Você é vai, ah, você não pode, por exemplo, Mug, ah, você não pode escutar rock porque você escuta pagode. Cara, não, sabe? Não, isso pode, não se aplica. Tá? Melhor, não se aplica, cara. Chega a ser burrice, cara. Porque o que acontece? Chega. Existe uma rixa muito grande entre aqueles que curtem rock e aqueles que curtem, sei lá, funk e pagode. Não, eu acho absurdo aquelas tirinhas que o pessoal faz, tipo, que quem escuta rock é mais inteligente que quem escuta funk. Ah, meu. E outra isso coisa. Isso daí eu acho muito absurdo. É babaquice. Não, a pessoa é tudo... assinar atestado de idiota, sabe? Isso é tudo não, relativo. Isso é muito babacada, mas é verdade. Tô brincando. Mas assim, uma coisa que eu vi, alguns amigos meus fizeram uma pesquisa sobre funk. E eles falaram uma coisa, que muitas vezes a gente não... Algumas pessoas não apreciam, porque não foi feito pra gente, não foi feito pra nossa cultura, pra nossa realidade. Exato. Pras pessoas que estão inseridas lá, é a música que fala pra eles, é feita por e para eles. Então, é a opinião deles que interessa, não é a nossa, não é a gente aqui de fora falando, entendeu? Exatamente, esse é o ponto. Foi igual quando eu falei de rap, cara. Rap não é pra qualquer um também, entendeu? Não é. E assim, a gente precisa pensar que, caramba, você gostar de alguma coisa não te faz automaticamente uma pessoa melhor, uma pessoa mais bacana, mais inteligente, de nada. De nenhum tipo de música, de série, de TV, de livro, de opção política do caralho. Nada faz você melhor que o outro. Pode ter certeza que às vezes você se diverte muito mais com um cara que escuta seu pagodão lá e não vai julgar você pelo que você gosta, do que por um mimimizento que fala, ah, você não é um fã bom o suficiente. É. Não, exato. Não tem um saco pra gente assim. Mas eu por isso que eu fico com os meus vocaloides. Vocaloide é legal. Não, André, você eu acabou de... Não. É tipo assim, esse pessoal que briga entre funk e rock, vão se foderem, Vocaloid é melhor. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Foi mais ou menos Vocaloid isso. Vai ser feliz do que essa briguinha idiota. É tudo uma merda, só não vou falar. Tudo é uma merda. Tudo eu não preciso merda, disso. Aí que tá nem Vocaloid presta o suficiente é uma merda igualmente, mas sei lá. Tá sendo terapêutico falar disso, cara. Falar assim, você admitir de verdade, cara. Eu sei que é ruim, mas faz bem gostar disso. Então, a vida é boa, bom, assim. Cara. Tá fazendo realmente bem pro coração. Terapêutico. E quando você admite, quando você aceita, cara, que você... Caraca, eu gosto. E daí? Foda-se. Você pode achar uma merda, mas eu gosto, cara. Eu gosto de escutar. Quando eu entrei nesse mundo de falar, foda-se... Na verdade, eu entrei no mundo. Foda-se que os outros pensam de mim. Eu entrei nesse mundo. Mentira, mundo. Tipo... Cara. E aí ficou essa merda. Olha a merda aí que deu. Ficou essa merda. Volta que deu merda. Faz um backup aí, cara. Volta que deu merda. Mas esse negócio de volta que deu merda... Nada de ser gratuito, meninos. Ele merece cada bullying que exatamente a gente faz. Olha. Mas assim, igual a gente tava falando, eu tinha um preconceito desgraçado com funk. Pessoalmente, ainda não é um gênero que eu gosto. Não me atrai muito. É o que eu falei, é um gênero que eu rio. Mas tem suas exceções. Primeiro, assim, você precisa. Uma coisa, você não precisa gostar, mas aceita que existe para, e larga de ser chato, cara. É. Você gostar ou não gostar, uma coisa que eu tenho que falar primeiro, de tudo. Se você gosta de funk, pelo amor de Deus, use fones de ouvido. Use fones de ouvido, cara. Sim. Na verdade, fones de ouvido isso é verdade, na verdade. Não só funk. Qualquer outro estilo musical, qualquer velho. Gênero, né? Ninguém é obrigado a escutar o cara, que você gosta. Cara, você tá em público. Você, guarde sua música assim, pra você. Você já vai ser mais respeitado se você usar o funk. Às vezes o problema não é o funk, sim os funkeiros. Sim, exatamente. Exato. Mas então, exato, esse é o problema. Os funkeiros não, Mug. Funkeiro é quem faz. É quem faz o funk. São os fãs. É os ouvintes de funk. Exatamente. Os ouvintes de funk do ônibus. Cara, mas não só com o funk, assim, ele ficou mais conhecido porque são os funkeiros, em sua maioria, os ouvintes de funk, desculpa, que fazem isso. Mas não olha, é só exclusivamente deles, então o que acontece? Não, é um negócio assim, cara, eu tenho esse mancol. Eu não eu vou também chegar no ônibus escutando, tipo, porque IAR. Uma coisa que eu tenho que é o no seguinte, meu celular, eu acho que as tipo, pessoas não são obrigadas a escutar aquilo que eu gosto de escutar. Então eu acho que é... Exato. A não ser que elas estejam no meu carro. Aí elas têm obrigação. Ah, aí sim, aí foda-se, o carro é meu, velho. Você vai escutar o que eu quiser até o fim do mundo. Você tá no meu carro? Você vai se arrepender disso, ô Tenshi. Você vai pegar carona com ele um dia. Já pegou, aliás, né? Mas você vai pegar de novo agora, né? Agora com essa permissão que você deu pra ele. Exatamente. Mas um dia ele vai vir aqui e um dia ele vai andar no meu carro. Aí ele vai sofrer. De boa. Vou ficar escutando o deck. goes woof, cat goes meow. Essa história de funk, até uns anos atrás, eu realmente, eu falava que eu odiava, eu era aquela eu era babaca nesse sentido que eu tinha, eu falava que eu tinha preconceito musical, e eu tô tentando tirar isso, porque, cara, não importa o que eu pense ou sinto em relação a qualquer coisa, entendeu? Não vai mudar nada. É, e eu não tenho esse direito. E principalmente, quando saiu uma música chamada Beijinho no Ombro, que é uma terapia pra ser cantada em voz alta. Que letra! Meu, é sério. Assim, as pessoas podem falar o que elas quiserem, mas, cara, que lava a alma você cantar isso em voz alta às vezes. Mas que lava a alma. Ninguém tira isso de você. Ninguém tira. É muito bom. É muito, muito bom. Você concorda com o professor lá do Distrito Federal, né? Ah, cara, eu achei sensacional o que ele fez. Eu achei muito maneiro. Todas inimigas, vida longa. Então, assim, você literalmente falar que você deseja vida longa às suas inimigas, cara. É, tem um quê de terapia nisso. As inimigas, vida é longa. É muito bom. Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Exatamente. É muito bom. É muito aquele bom. Deus, isso é funk. Cara, tá aí tocando. Tipo, beleza, não é porque tá tocando em todas as áreas de TVs que é bom. Crepúsculo tá aí pra provar isso, não é porque vende que presta. É. Mas. Tá aí, exato. Cara, é uma música boa. Não é uma música que o pessoal tem vergonha de dizer. Caraca, meus pais gostaram da música, tá ligado? É, tipo. Minha mãe amou a música. É mais ou menos isso, então. É um preconceito muito bobo, cara. Um preconceito musical, eu acho que é um preconceito muito imbecil. Mas a gente ainda tem muito preconceito. Não, com, ainda existe, tipo, música. Não, eu tem tenho jeito. Um preconceito inicial. Primeiro eu escuto, eu falo, caralho, que merda. Depois eu escutar de novo. Porra, a melhor música da minha vida. É mais ou menos isso que acontece comigo. Então, principalmente hoje com a internet. Né? Cara, a internet. A internet mudou, sabe? Acho que mudou, a internet acabou com coisas como senso de humor, como senso de qualidade de música. É inacreditável. Cara, eu fiquei escutando durante uma semana inteira a música The Fox. Caraca, The Yubis. Ele tem The outra Yubis, também, The que Fox, é muito boa, Dumpstep. Yeah. A música é uma merda, mas... Não, a música é uma... Não tem viro, como. Viro. Então, aquilo que eu falei novamente, isso é música. Isso não é poesia. Isso é. O cara só tá falando, tipo, contando uma história básica, básica, básica, e é a mesma coisa. É repetir o mesmo refrão com o mesmo batido atrás. Às vezes você tem que ignorar a letra e ir na batida. Não, é o mesmo refrão, porque ele faz sons diferentes de Fox. Ah, desculpa. De Fox. Preconceito de, meu. Qual é que é? Caraca, fugiu. Não. Raposa. A música que saiu do... A música terminou e eu continuo sem saber. Mouse goes green. Qual que foi... Qual som que a raposa faz? Eu vou passar o vídeo aqui, porque ele tem mostrando qual som que a raposa faz. Cara, tem uma música dele que é muito melhor, que é aquela Dumpstep. Olha, o Yves tem umas músicas muito maneiras, cara. Mas assim, é paródia. É paródia. Ele não tá querendo. Não tá querendo fazer nada sério. Ele tá. Ele tá na zoeira. Tá na zoeira, quer saber. Olha, o Yves tá no ouvido cantando. Isso vai ser uma coisa que vocês já perceberam. O meu preconceito se chama Mugiwara. Meu preconceito se chama Ivaldo Júnior cantando. Meu preconceito tem nome, tem sobrenome, tem número de RG, tem tudo isso. Tem até endereço fixo, né? É por isso que as pessoas têm ideias erradas de Guarulhos. É por causa de pessoas como o Mug. Não, mas eu quero só colocar aqui, porque a gente tá falando, mas isso é sério. Às vezes a música, ela tem tipo uma letra mó pesada também. Tipo, a letra mó legal. A música, a batida é mó legal. Tipo, uma banda que eu falo muito isso é Foster the People. Foster the People tem uns ritmos muito legais, só que a letra é mó pesada, tá ligado? Pega aquela Pump Up Kicks, tá ligado? Que o molequinho, tipo, vai atirar nos moleques, tá ligado? Tipo, a música é mó legal, cara. Mas é, acho que a gente tem que... Uma coisa que a gente precisa fazer, a gente entende que tem músicas muito... São feitas pra ser profundas, mas, cara, música é pra divertir. Pra deixar você feliz. Acima de tudo. Se te deixa feliz e se não tá sendo ofensivo nem nada, cara, whatever, vamos ser felizes. Porque ser feliz é bom. A gente vai colocar, só tenho que falar uma coisa, existem músicas ruins que são ruins, tá? Só pra falar. É, a gente tá achando que tudo é bom. Eu acho que tipo o Justin Bieber. Tipo, pô, caraca. Não, assim, o Justin Bieber é ruim. Assim, a música dele é horrível e o que pior é que ele, além de tudo, é o pior ser humano da face da Terra. Então, sabe o que eu acho? Eu tenho que salvar dele, entendeu? O problema dele é que ele ficou famoso muito rápido e ele não teve ninguém pra dizer, cara, você tá famoso, você tem dinheiro, mas você não pode tratar as pessoas assim, seja uma boa pessoa. Eu acho que ele não teve ninguém. Não eu seja idiota. Tipo, tu é famoso, tu tem dinheiro, pode fazer o que tu quiser, a gente te protege. Foi mais ou menos isso que deve ter acontecido. Foi diferente, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí lá no futebol, que é o Neymar, que quem cuidava do dinheiro dele era o pai, que, então ele tem uma índole totalmente diferente, porque ele não é que nem um jogador normal que gastaria todo o dinheiro, isso. Sei lá, e tudo mais. É um cara que tem um futuro aí pela frente, porque, teoricamente, não é, ele controla o dinheiro e ele tem o pai dele pra dar esse estoque pra ele, né? Exato. O que acontece? Não faz ele, merda. Ele é meio babacão também, mas isso é outra história. Não, ele é babacão. Verdade, eu acho que ele é garotão. Você ver. Ele é... Agora, se você pegar o Justin Bieber, realmente, ele não teve nada assim. Entendeu? Ele não é ninguém, canta mal e vai ter um monte de Justin Bieber aí agora. Ah, meu Deus, eu odeio vocês! O negócio é assim, entendeu? Meninas, se eu caso alguma de vocês, a porta da rua é serventia da casa, ok? Eu não vou defender esse cara, e se vocês gostam, paciência. Não dá. Assim, tem coisas e coisas pra defender. Tipo, assim como tem, a gente tem música chinesa que é muito ruim. Abracadabra, por exemplo. Cara, a música é só abracadabra. Isso. Abracadabra. E tipo, isso é uma chinesa. Ah, eu sei que música é essa, velho. Puta, não. Nossa, velho. Eu não escuto, não conhecia essa ainda. Vou ter que escutar. Escutarei depois e darei minhas opiniões posteriormente. Tipo, é tão escroto que ninguém mais sabe se essa música é chinesa, tailandesa ou coreana. Só sabem que ela é escrota. O que estourou muito agora foi a música coreana. Sim, né? Sim. É. O sinal não é tão assim, ruim, música né? Coreana aposta na formulinha das boy bands que faz sucesso com as boy bands americanas e tudo mais. E boy band é legal. Querendo ou não, boy band foi feita pra ser legal. Aliás, aqui fica mais uma confissão. Eu gosto de Big Time Rush, que é aquela bandinha que tem aquela série babaca da Nickelodeon. Eu admito, eu gosto. Ah, eu tenho uma confissão também. Não me orgulho disso. Eu também tenho um negócio, sendo que o meu não é da Nickelodeon, é da Disney. Eu gosto de Victoria's Justice. Se fodam. Você não, sabe então, como é o nome daquela menininha lá que namorou com o Justin Bieber? A morena. A Selena Gomez. Ela, pô, ela tinha essa bandinha Disney. Eu gosto da bandinha dela. Acho da hora, cara. Ah, mas ela também é bonitinha, né? As musiquinhas são bem gays. Não, a Selena Gomez não é, não. Eu tenho que colocar em pauta aqui um cara. Eu não sei se vocês falaram que eu tava fora, mas eu tenho que falar em pauta aqui. Viva La Vida Louca, Rick Martin. Eu sei. Botar com finalização bom. Do cast. Falei. Cara, Rick Martin, ele é bom. Sem a menor ironia, Rick Martin é muito legal. Caraca, não, velho. É muito maneiro. Não, não tem. Não tem como. Upside, inside down. Living a vida louca. É muito bom. Mas, então, é escroto. Cara, não tem como dizer que não é escroto. No mínimo, escroto. Não tem. É bom de um jeito ruim, Ele chega escroto, mas a outra coisa, Rick Martin também foi algo que marcou nossa infância. Então, o estilo dele, mesmo que ele cante, caraca, isso parece meio ruim, mas é bom. Eu acho que dá pra dançar. Agora, me espanta aqui, voltando agora pro Brasil, me espanta aqui algo que ninguém comentou até agora, Sandy Júnior, cara. Puta, não, mas Sandy Júnior, velho. Cara, eu não curtia Sandy Júnior, essa eu posso falar que eu não curtia muito. Não vamos fazer isso. Não é possível, não é possível. Não. Como assim? Vamos pular. A Sandy canta muito, cara. A Sandy canta muito, velho. O Júnior nem tanto, o Júnior só tava lá, né? Não, a Sandy canta bem mesmo. A Sandy canta muito bem, cara, mas o Júnior só tava lá. Tinha que ter alguém. O Júnior tava lá por cotas. Mas antes isso que aconteceu. Muita gente, inclusive, eu acho que gostava de Mas Sandy. Nessa comparação, eu pergunto pra vocês: no Brasil tem coisa mais pior ou lá fora tem coisa pior do que aqui? Mais pior. É, porque, porra, eu não Olha, vou falar eu acho um português que os correto. Dois. Não dá pra gente falar, entendeu? Tem porcaria em tudo quanto é lugar. E vai ter pessoas defendendo porcarias em todos os lugares. Então, não tem muito sentido em comparar, não. Mas. Até porque. Deixando aqui um pouco o modo babaca agora, até porque o estilo que a gente gosta, ele não é tão difundido aqui no Brasil, você não vê, não é tão valorizado, né? Não é nem difundido, não é tão valorizado aqui pelo resto da população, pela maioria, assim, da população, tanto que ultimamente você não ouve quase falar de banda de rock nova, nacional. Ah, é que assim... É diferente... Você escuta... Você tem que estar... Atrás, você tem que buscar. Fica aí. Eu acho que no Brasil tem bastante coisa boa, bastante coisa ruim. Mas é que o que é mais popular é aquilo que é normal pra gente. Inormal. Não, esse cast vai ser eternamente conhecido como o cast que inventou mais uma palavra. O cast dos inormais. Inormal. Dos inormais. Mas então, galera, eu acho que é isso. Compartilhem conosco as coisas que, das quais você não, vocês não se orgulham. É sempre legal saber que nós não somos os únicos aqui passando vergonha. Exato. Em público. We are not please. Alone. Aí começa a tocar Rainbow. É um podcast que vocês só vão escutar músicas inormais. Exatamente. E fiquem aí, eu acho que é isso, né? É isso, galera. Beijos pra vocês. Até mais. Você é um negão de tirar o chapéu. Não posso dar mole nesse mundo sem céu. Fiquem na mãe, papai. Para, tira o maneiro. Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, eu sou o Tenshi e eu estou aqui com... Eu, Seiji. É, a gente é quase o host permanente do Caixa de Entrada, né? Tipo, sempre nós. Que beleza. Então, para aquele pessoal que tá escutando a gente pelo feed e não sabe qual é o nosso site, qual é o nosso site, Seiji? É o www.projetoxpodcast.com.br. Se você quer mandar aquele e-mail para aparecer aqui no Caixa de Entrada, é o contato@projetoxpodcast.com.br. Isso mesmo. O pessoal quer seguir a gente lá no Mark Zuckerberg. O facebook.com/projetoxpodcast. E pra quem quer viajar com a gente no passarinho azul, é o @projetoxpodcast. Exatamente, galera. Essa semana a gente tem um recadinho só pra dar pro pessoal, a participação do Cabeça de novo lá, o nosso querido Tô Com Fome Cast, o 81, que ele falou de heróis no cinema. Sim. Eu espero que ele tenha falado do Ryan Reynolds. Ele deve ter falado bem dos Vingadores, né? É, nossa, cara, Cabeça, adoro os Vingadores. Bom, mas enfim, galera, escutem lá também, né? Escutem lá, dá uma passadinha, link no post. E a gente vai pros e-mails dessa semana. E-mails, é. Que essa semana foi bem movimentada. Oh, yeah. Foi bem melhor do que a semana passada. Com certeza, né? Com certeza, né? Nosso primeiro e-mail é do Black Star. Yo! Não tem muita coisa pra falar sobre os dois últimos casts. O de Alien eu ainda não ouvi porque tô magoado. Como assim? Oh, coitado. Eu não sei nada sobre o tema e após algumas pesquisas eu consegui acertar o chute. Mas esqueci de mandar o e-mail. Porra, Black Star. Como assim, cara? Caramba. A gente fez o cast bem for dummies mesmo, entendeu? Então, assim, se você nunca viu a franquia, apesar de a gente dar a nossa opinião, a gente também explica como ela funciona, né? Então, dá uma olhadinha lá e comenta. Ah, sim, verdade. E o de anti-heróis são mais legais que heróis. Não vou me estender mais no assunto, pois tudo que eu tenho pra falar já foi dito no cast. Sobre as dicas, eu acho que vai ser sobre diversidade musical, cultura musical e estilos de música. Tenho certeza que não vai ser nenhum desses. Só chutei mesmo porque... Faz duas semanas que não mando um e-mail, por hoje é isso e continuo com um bom trabalho. Pô, muito obrigado. Então, é bom a gente já explicar, né, Sérgio, pro pessoal. É que acontece, como a gente criou um título novo pra uma nova saga de podcast, então muita gente não vai acertar, sério. Ninguém assim acertou, mas como vocês acertaram o gênero, né, do que a gente vai falar, dos estilos e tudo mais, a gente decidiu dar 5 pontos pra todo mundo. Sim, tava muito difícil pra acertar o título específico, né? É, tava difícil, né, porque a gente ainda não tinha feito com esse título, então... A gente deu um descontinho pro pessoal. Mas eu digo, Black Star, diversidade musical nesse podcast teve um monte, cara. Tem muita, cara. Vocês nem imaginam. É um podcast que libertou a minha alma. Eu fiquei mais leve depois disso. Esse foi um podcast que a gente autorizou o Mug falar de pagode, só pra ver como é o nível, cara. Só pra você entender como foi a situação. Me autorizaram a falar de funk. Então, saca só como tá o negócio, né? Bom, espero que vocês tenham ouvido, então, de qualquer jeito, galera. Exatamente. Bom, o próximo e-mail é do Rafael Padilha. E aí, beleza? Esse cast me deixou com dúvida sobre um certo personagem. Ele tá falando do podcast de anti-heróis, né? Afinal, o John Doe do filme Seven é anti-herói ou vilão? Boa pergunta, cara. Não, ele tá bem nesse meio. Se ele é um anti-herói, ele é um psicopata, cara. Exatamente. É um anti-herói psicopata ou mais pra vilão mesmo. Bom, porque se você pensar pela lógica bizarra dele, ele tá certo, saca? É aquela história lá de que todo mundo é mal, né? E ele tem que achar um jeito de libertar, né? Ou arrancar a maldade, né, das pessoas. Mas eu acho que, né, no filme, acho que envolvem ele mais como vilão, né? Sim, é porque ele mata as pessoas, né? Ele é um sociopata, né? É, exatamente. Por isso. Apesar que ele tem uma motivação meio torpe, né? Sim, sim. Bom, agora vamos falar dos meus favoritos. Grande parte já foi falado no cast. V e seus ideais para derrubar o sistema fascista. Eu acho o filme legal, mas eu fiquei puto quando vi que tiraram a cena dele falando com a Estátua da Justiça. Cara, é uma pena que tiraram essa cena, viu? É verdade. Eu nem lembro quem foi o diretor de V mesmo. Cara, não lembro agora de cabeça. Eu não lembro. O Alan Moore até falou que ele não queria comentar sobre ele o não filme gostou do ele filme. Não gosta. Ele não gosta. É, ele não gostou quando distorcem a obra do artista. Ah, né? Mas é o Alan Moore, cara. Ele é birrendo. Ele é chato por natureza. É, o Alan Moore, né? Todo mundo sabe como ele é, né? Tipo, pô. Aí ele fala assim, Walter White, no começo, eu considerava o Walt um anti-herói, mais puxado pro herói, porque o que ele fazia era pela família, mesmo depois que acontecem umas coisas lá. Aí ele se deixou levar pela ganância mesmo. Michael Corleone, as intenções dele eram boas para com a família, mas ele foi cometendo os mesmos erros do pai. E por último, mas não menos importante, o Joel, do jogo The Last of Us. Não vou argumentar o porquê, por motivos de spoiler. Tem mais, mas isso aí não seria um e-mail, seria uma tese de doutorado. Bom, sobre a dica, tem dois chutes musicais que grudam, ou músicas que todo mundo gosta, e eu não, é o contrário, viu? É, tipo isso, você só trocou. É, então. Ele só trocou. Mas é sobre música, a gente vai dar um desconto. É, exatamente, 5 pontinhos pra você. Bom, meus queridos, é isso, falou e até semana que vem. Como a gente falou de anti-herói, a gente queria falar mais do anti-herói do que dos personagens, mas não tem como você falar de anti-herói sem dar os exemplos, né? Ah, sim. Eu lembro que teve um comentário muito interessante que a gente nem tocou nisso, que a gente falou do Severus Snape, de Harry Potter. A gente falou dele, mas a gente não falou do verdadeiro anti-herói do Harry Potter, que é o Dumbledore. A gente tentou falar, mas a gente ficou... Não sei, a gente tentou definir ele se é um herói ou anti-herói também, que eu me lembro. É, exatamente, né? Então, acho que ficou mais ou menos nesse tom de cinza. Mas é legal, cara. Se você começar a pensar, você percebe que, assim, a gente é mais caracterizado como anti-heróis do que como heróis, né? É, sim. Heróis mesmo assim, você consegue... Pô, esse cara é herói. Esse é, entendeu? É, mas quando ele falou que o Walter White, pra mim, ele é um anti-herói. Apesar dele lidar com o tráfico de drogas, né? E o Joel do Last of Us também, ele é um anti-herói. Porque tudo que ele faz é pra sobrevivência da garotinha, sim. Entendeu? Tipo, ele não se importa em manchar as mãos de sangue. Assim como o Marco Corleone, né, também. Ele pensa na família, na máfia, né, mas ainda assim. É, exatamente, o foco dele é a família. A gente também falou do Torino, do Toretto. Toretto, do Velozes e Furiosos, é a mesma coisa, entendeu? Também, ele, né? Quer proteger a família dele. O nosso próximo e-mail é do Roberto Zurita. E aí, PXcasters? Aqui quem fala é o Roberto. Para mim, anti-heróis são, acima de tudo, heróis, pois eles têm que ter uma boa intenção. Vamos discutir isso no final. Sim. Por isso, personagens como Deadpool, Mr. White são, para mim, vilões, enquanto Ozymandias é um ótimo anti-herói. Vocês falaram que em Game of Thrones tem vários anti-heróis, mas a maioria dos personagens são motivados pelas suas intenções pessoais. Por isso, não vejo como eles como anti-heróis. Talvez a Cersei e o Twin, pois eles fazem tudo para a sua família. Um ótimo anti-herói que vocês não citaram é o GTO. Ah, o Onizuka. Ele faz tudo pelos seus alunos. Mas ele é herói, cara. Ele é herói. Ele era vilão, entre aspas, por causa da gangue de motocicleta dele. A gente pode considerar, assim, ele às margens da sociedade. E depois ele se tornou um herói. Porque o que ele faz, apesar de, tipo, ser, entre aspas, meio... Ele não usa métodos ilegais. Fora invadir a casa das pessoas e quebrar as coisas com uma marreta. É meio discutível as coisas dele, né? Mas, ainda assim... É, na Marvel Now tem dois ótimos anti-heróis. O Superior Homem-Aranha, que é, pelo pouco que eu li, é um péssimo Peter Parker, mas um ótimo anti-herói. E o Ciclope, que adotou a ideologia do Magneto e ficou badass. Sobre o próximo cast, deve ser sobre músicas irritantes, chicletes ou bizarrices musicais. Deve ter chutado muito longe, mas é a vida. Falou aí, até mais ver. Então, você também chegou próximo, bem próximo. Então, é como eu falei pro Sage, quando a gente ia começar a gravar esse caixa de entrada, que ninguém ia conseguir acertar o título. Mas todo mundo acertou a intenção. De uma certa forma, né? Exatamente. É, agora, quanto ao que ele falou aqui, né, sabe? A ideia dos anti-heróis serem, acima de tudo, heróis, né? Porque, assim, tem uma boa intenção. Não sei, a boa intenção deles, geralmente, são particulares, né? Isso, são motivos pessoais, pô. Eu acho que o anti-herói, ele é movido por motivos pessoais, que ele, ao ver dele... Ele, de algum modo, ele tá limpando ou ajudando a sociedade. É. A gente não falou dos Ozymandias mesmo, até tinha esquecido dele do ótimo. Mas a gente falou do comediante. E o Rorschach. Exatamente. Só que é o seguinte, né? Os anti-heróis são muito cinzas, né? Como a gente falou. Então não é fácil de falar que ele tem que ter a boa intenção, né? A boa intenção dele é muito distorcida, né? Sim. E até no Game of Thrones que eu tinha... Foi até eu que comentei que era o ninho de anti-heróis. Nossa, total. É porque Game of Thrones, a gente chama de Game of Thrones, mas são as Crônicas de Gelo e Fogo. o objetivo dele é um jogo, o livro é um jogo, pra quem vai ficar no poder no final, entendeu? É exatamente isso. Aquela sociedade descrita ali, cara, tão torpe, tão distorcida também, né? Sim, quem sabe vem um cast aí, né, Seiji? É, sei lá, pra mim a única que tem a atitude de heroína é a Brienne também, né? Na boa, cara. Cara, é... A Brienne, o Edward Stark, mas bom, ele perdeu a cabeça, né, porra? Fazer o quê? Coitado. Spoiler! Spoiler, tipo, pô, pera aí, acho que todo mundo já sabe, cara. Que triste. Acho que todo mundo já sabe isso. Tirando esses daí, na boa, cara, são poucos que têm atitudes heróicas, né? São poucos, é. Exatamente. Então vamos para o próximo e-mail, seja... O próximo e-mail é do Bruno Marchioro, né? E aqui ele mandou 2 e-mails, olha só que legal. Bom, o primeiro e-mail dele fala assim... Sobre o podcast Gente Heróis, parabenizo a vocês, né? Pela ótima discussão. Achei interessante, pois gosto de temas que abrem um leque para falar de diversas mídias. Sobre a parte que falaram sobre Fullmetal Alchemist, na minha visão, o Ed e o Al podem ser considerados heróis, pois eles seguem um código de ética, mesmo que suas motivações iniciais sejam por um motivo unicamente pessoal. O que explica isso é a parte em que eles recusam a usar a Pedra Filosofal para recuperarem seus corpos. Se fossem anti-heróis, acho que jogariam foda-se no fato de que a pedra é feita de almas humanas e acabaria ali sua jornada. Cara, eu concordo com o que ele fala também. Você concorda? Cara, eu não concordo. Eu tava discutindo um dia desse com o Ghost Turbo do Legcast, e a gente tava falando exatamente lá no chat de Fullmetal Alchemist, falando dessas coisas assim, e a gente fez aquela comparação, né, entre a série clássica, né, mais o filme, e a série nova e o mangá. Certo. No mangá, ele trata tudo meio brincando, tá ligado? Por exemplo, quando a mestra dele está doente, que ela tá cuspindo sangue, ela tá rindo. Na série clássica, eles têm uma coisa mais séria, eles não se importam em usar a pedra. Porque é aquilo, eu não vou conseguir trazer todo mundo da pedra de volta à vida. Morreu já. Se eu tenho a ferramenta pra usar, entendeu? Já na série contemporânea, né, que se baseia bastante no mangá, ele já tem mais isso. Pô, eu não vou usar porque... Mas vocês têm que lembrar que eles fizeram... Ah, eles eram crianças e tudo mais, mas eles fizeram alquimia humana. O que ele faz é pra proteger a irmã dele. Assim, eu acho que o Ed, ele é um anti-herói, mas é aquele pendendo pro herói, entendeu? Porque a função dele como protagonista era essa. E o Al, eu acho que o Al não tem culpa de nada, entendeu? É. Acho que o Al, como um irmão mais novo, tava sendo guiado pelo irmão mais velho e acabou se metendo nessa bronca aí. Eu acho que o Al é o herói e o Ed um anti-herói. Não necessariamente... Porque o Ed tem uma redenção no final, entendeu? Tem. Ele sempre pendeu pro lado da redenção. Ele sempre pendeu pro lado do heroísmo, mas não quer dizer que ele seja um herói, né? Pô, eu não sei. É complicado. Eu acho que é complicado, cara, falar, tá ligado? Porque se a gente for contar que o herói tem que fazer tudo certinho, a gente não tem heróis, né? Até dei uma comentada assim no cast. Ainda mais se Fullmetal Alchemist, que é uma história muito madura, né? Mesmo sendo um shonen, sim, cara. Então, ele também tem esse lado distorcido cinza também, né? Que muitos personagens são retratados dessa forma ali. Exatamente. Enfim, aí ele fala, ele continua assim: notei que usaram Lacuna Coil na trilha sonora do cast, olha só. Eu sou hiper mega fanboy dessa banda, continuo usufruindo de sua discografia, né? Tem que agradecer a Adrinella que fez a trilha sonora desse podcast, o Bruno. Exatamente. E aí ele manda um segundo e-mail, tá? Ele complementando o meu último e-mail. Só uma coisa que eu gostaria de perguntar, e acabei esquecendo. Um outro ninho de anti-heróis que focam é o Cowboy Bebop, porque ele entra naquele nicho de caçadores de recompensa. Mas ele tem o Jet, né? O policial que se tornou um caçador de recompensas. Pra mim, as motivações dele pra fazer isso são um pouco nebulosas. Mas a questão é, naquele universo, será que é errado ser um caçador de recompensas? Vocês não acham que eles não ajudam na manutenção da lei? Valeu, desculpa, meio quebrado em duas partes. Imagina, Bruno. É, a gente falou dos Bounty Hunters também, né? Sim. Falou. Cowboy Bebop também, né? Tem aquela história, né, dos caçadores de recompensa também, né? Sim, tem o passado dele, tem tudo mais. É, exatamente. A gente... É porque é muito anti-herói, cara. Não tem como a gente falar de todos. A gente com certeza ia perder alguns. Não dá. Um abraço, Bruno Marchioro, então. Nosso próximo e-mail é do Thiago Tavares e ele fala: fala pessoal do Projeto X, primeiramente gostaria de agradecer pelo jabá de vocês. Olha só. Olha só. Ok, de nada. Tá bom então. Só deixar claro que foi uma brincadeira sobre o roubo de pauta do futuro. Só que foi engraçado que teve muitas coisas que foram abordadas da mesma maneira. É, eu te pergunto, Tenchi, você tem uma TARDIS mesmo, cara, como ele falou? Eu tenho, velho. Como? Você nunca falou isso pra gente? Porra, como assim? Ah, eu não posso... Como assim? O mago nunca revela seus segredos. Olha que safado. A minha TARDIS eu uso pra guardar meus lápis e canetas. Você tem que usar isso pra Mega Sena, cara. É, uma dica, olha só. Caraca. Olha só. Eu vou fazer isso. Então, agora sobre o cast de anti-heróis, devo dizer que foi bem divertido. O meu anti-herói favorito é o Deadpool. É um dos poucos quadrinhos que eu leio e eu gosto dele realmente pelo Rue. Exatamente. Tipo, todo, acho que todo mundo no Brasil. E o problema é que muita gente no Brasil vê, tipo, um quadrinho só dele e fala, sou fã do Deadpool. O importante é você ler. O bom do Deadpool é você pegar um comic random dele e ler. Apesar de ter uns que são bem ruins, né? Tem um monte. Mas fora isso, ele é legal também. Eu, tipo, eu tento não deixar de gostar dele por causa das pessoas que acham que gostam e sabem dele. É mais ou menos isso. Já sobre o Loki, eu discordo dele ser um vilão. Para mim, o Loki é o Loki. Nem herói, nem vilão. Ele faz o que vai beneficiar ele. Então, pera aí. Ele tem que ser alguma coisa, velho. Ou ele é herói, ou anti-herói, ou é vilão. Não, acho que depende da situação, mano. Onde ele se mais se beneficia. Ele é um aproveitador, né? Ele é um deus brincalhão. Depende de onde ele se mais se beneficia, né? Exatamente. Se ele vai se beneficiar se não é vilão, que ele seja um vilão naquele momento. Ele é capaz de destruir um planeta inteiro se isso der poder a ele. Mas, ao mesmo tempo, ele pode salvar o mesmo planeta para garantir poder. Aí, tá vendo? Tanto que o Loki ajuda o Thor no segundo filme. Spoilers, porque ele sabia que ia ser pior se o Malekith viesse a triunfar. Mas ele ajudou porque ele tava avisando uma coisa extra. Todo mundo viu lá. Ah, é, e para finalizar, Batman, na minha visão, não é um anti-herói. Só um herói não convencional. Se aproximando de um anti-herói. A gente falou disso, que ele fica entre o tom de cinza indo pra um herói, né? Mas eu ainda acho que o Batman é anti-herói, cara. Foi aquilo que eu falei. Ele não mata você. Ele te quebra e deixa sangrando no escuro e na neve. Então, pô, pra mim isso não é algo de um herói, entendeu? Ele tem atos heróicos. É, ele é um anti-herói, mas ele tem virtudes de herói, cara. Aí que tá. Exatamente. Tem momentos que ele é muito anti-herói, tem momentos que ele é muito herói. Sobre as dicas, tudo me leva a crer que seja um cast sobre músicas. Bem, a única ligação que eu achei com os três é que nenhum tem uma banda com guitarra e tudo mais, só pessoas apertando botão. Então será que seria um cast sobre DJs ou remix? Não. Mas não. A intenção sua também valeu seus 5 pontos. Se salvou dessa vez, mas só dessa vez, hein? Só dessa vez, hein, pessoal, porque hoje eu e o Seja a gente... Tá bonzinho. Pois é. Bom, o último e-mail do Rafael Taira, né? Ele fala assim: realmente, anti-heróis eu curto muito, desde o Han Solo até diversos personagens, inclusive o Venom, que se entendo bem é o anti-herói do Homem-Aranha. Bom, off-topic que não posso dizer sem falar que é o vilão bizarro de Homem-Aranha, é o Cabeça de Martelo. O Venom, ele inicialmente foi um vilão, mas tem momentos que ele se alia, né, o Homem-Aranha, né? Então, sei lá, é, cara. Mas é estranho, aí você pode considerar também que no jogo do Batman o Bane se alia a ele também. Então, tipo, não é porque ele tá se aliando que ele deixa de ser vilão, né? É, depende do roteirista, cara. É, exatamente, depende do... Ai, ai. É, sempre depende deles. Bom, o meu anti-herói favorito é o Protoman. Oh, bom exemplo. Aliás, fiquei surpreso que na lista de anti-heróis da Wikipédia está o Motoqueiro Fantasma. Mas por que surpreso, cara? Ele faz um pacto com o demônio, ué. Então, ele é um... Na verdade, é um soldado do Mephisto. É, algo assim, né? É, algo assim. Ele tá preso no contrato, né? Então ele não é tão bonzinho como se imagina também, né? Acho que precisa assinar o Netflix. Olha aí, Netflix. Olha aí, Netflix. Netflix. Vamos começar. Netflix. Cachim. Netflix. Vamos começar. Me liga, Netflix. O único Netflix. Problema é que não passa competições esportivas no Netflix, né? Cara, aí você tem que assinar Sport TV, ESPN, essas coisas, Fox, né? Aí não tem jeito. Mas quem sabe daqui a um tempo não passe. Netflix tá vindo cheio de série original aí. Netflix, vamos conversar, Netflix. Vamos. Ó, viu, Netflix? Anota a ideia, Netflix. Anota a ideia aí, ó. É, exatamente. Vamos ter uma relação profunda, Netflix. Fazendo jabá aqui. Bom, e pelas dicas, não faço a mínima ideia do podcast, né? Ah, acho que tem que haver alguma coisa com música. Será que é sobre músicas que nos marcaram? Não. MC Catra, Vocaloid, Enka. É, marcaram pra quem, né? Só pros cada um. É, né? Marcaram de jeito não convencional. É, mas o que é isso? Que loucura. É essa? Acho que o cabeça não vai gostar desse. Prepara. Não, prepara, vou botar isso não. Vou botar essa porra não, cara, de novo. De novo. Bom, só esperando para saber, então, né? Exatamente, um abração, Rafael Taira. Pois é, Rafael Taira. Pontinhos também, porque a gente tá bonzinho também, né? É, hoje a gente tá bonzinho. É, aproveita o Dia das Mães aí, tá dando pontinhos. Feliz Dia das Mães, né, que a gente tá gravando aqui no domingo, mas, bom, pra quem escutar na segunda, quem é mãe ou quem tem mãe, fala que a gente desejou um Feliz Dia das Mães. E é legal que hoje eu tô conhecendo a mãe de todo mundo no Facebook. É sempre assim, cara. É sempre assim. Então a gente vai mandar os nossos abraços para Mariana Costa, o Trine Out, o Rafael Taira e o Kylon? Acho que é Kylon. Acho que é Kylon. Sei lá. É Kylon, né? É Kylon. Não, tanto faz, né? Tanto faz, é. Isso mesmo. É ignora essa. E bom, e as dicas da semana passada foram MC Catra, Vocaloid e Enka. Bom, só pra explicar aqui as dicas, assim, a gente não precisa nem explicar, né? Por quê? O tema. Só você escutar o podcast, na boa. É, exatamente, cara. A gente, tipo, que aconteceu aí... Ah, é bom... Mas, cara, e a gente foi tão bonzinho que dessa vez a gente tá entregando as dicas. Pois é, cara. Pra fechar de vez, então, o caixa de entrada, né? Vamos lá, as dicas são, então, garra, futuro e passado. Garra Futuro e Passado, não perca o próximo podcast. É, se você tá atualizado, você sabe o que está vindo, né, galera? Vamos exatamente, lá. Vai cair exatamente na data. Olha o time, olha o time. O nosso Slave Roboto é foca. Enfim, né, galera? Enfim, pessoal, muito obrigado por ficar aqui até o final do Caixa de Entrada, escutar eu e o Sage novamente. Assine o feed, dê um like no Facebook, compartilhe com seus amiguinhos, comente aqui embaixo. Sim. E é só isso, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem. Falou. Só essa. Aqui, ó. Eita, cachorro? É, cachorro meu aqui. Cachorro? Cachorro. Cachorro não. Cresci também. Nossa. Escutando música. Foi mal. Eu que vou editar, né? Eu que me fodo de qualquer forma. Enfim. Ai. Boa. Chiclete! Nossa senhora! Oba! Chiclete! Oba! Chiclete! Quero chiclete! Entendeu, Mug? Quero chiclete! Chega, cara! Muito bom! Não, e o mais escroto, cara, disso tudo é que não tem só o chiclete, tem aquela outra. Bebeu água! Não, tá com sede! Não, sede! Olha, água mineral! Água mineral! Você vai ficar! Braços entramos, agora, cima. Entramos agora nos hits carnavalescos. É isso! Agora começou o Trio Elétrico Projeto X. Olha que boa bosta. Me incluam fora dessa. Peraí. Isso me cheira a merda. Vamos andar. Tá bom, vamos pular. Conclui. Não, pode ir, sem problema. Decidam. Vai então você, Mug. É. Não, ele vai cantar. Deixa eu falar. É, então. Por exemplo, hoje eu não sei. Ah, não. Mug. Cala a boca. Assim você mata. Todo mundo faz tudo. Um, dois, três. Tamo junto. Mug, cala a boca. Tá bom? Um, dois, três. Mug, cala a boca, Mug. Porra, Mug. Hashtag porra, Mug. Bota aí, gente, nos comentários. Hashtag porra, Mug. Comenta no Twitter. Vamos fazer o top trend. Vamos fazer isso chegando nos trending topics. Já pensou, cara, se porra, Mug chegando nos trending topics um dia? É irreal, mas ia ser tão maneiro. Cara, ia ser tão legal. Mas assim, teve uma vez, essa história de pessoas escutando sinfônica, aqui na cidade onde eu moro, é uma coisa que chega a ser mais comum do que funk, a gente escutando música religiosa sinfônica. Cara, você escutando aquelas pessoas, escutando aquelas músicas da Igreja Universal. E o funk religioso? Hã? É, cara, é funk, sabe? É sério, existe, caraca. É funk erudito, cara. É funk de Jesus, existe. É? Você tá de zoa. Não tô de zoa. Funk do Mano Jesus. Gente, Deus não gosta disso, não. Tipo, Deus não vai ficar feliz com isso, não, cara. Jesus não gosta dessa zoeira, não. Sabe uma coisa que eu gosto muito? Se você é feliz mandando beijinho no ombro, seja feliz mandando beijinho no ombro. Exatamente. Esse negócio de beijinho no ombro, eu sempre imagino uma pessoa com um beijinho no ombro, tipo, sabe aquele docinho, né? É, um beijinho doce. E um gordão tentando pegar o beijinho assim, beijinho! A Palmirinha tirou uma foto assim, com um beijinho de verdade no ombro.